Salvador, 142.06 Barutá, 3:29 a bordo, Altema Salvador. 4206, Pátio Índia, no ponto de Parachame, a torre 1895, ajuste no 009. Pátio Índia, ponto espera 1895, azul 4206, com 1009. Tua na estacionar, presença livre. Controle o Trip 5495, boa tarde. Boa tarde, Trip 5495, contato radar, sobe manter o nível de voo 140, serviço de vigilância. Ciente, Trip 5495, vigilância, sobe manter 140. Livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 18 nós. Livre pouso, pista 10, voo 160. Pista 104. Chame agora a defesa aérea nos canais previstos. Mike Eco Delta autorizado a final. Partilha cargo 1711, request Eric, right? Metei de 4, né? Salvador, é o voo 1856, subestimamento, posição 4. Voo 1856, coordene com a equipe de solo que após a passagem da Embraer da sua retaguarda tem livre acionar chame-táxi. Positivo, vamos coordenar com o pessoal de solo, voo 1856. Ciente. Cargo 1711, contact me Chief Senate, frequency 125.1. 125.1, cargo 1711. Romeu Juliette. Então, Romeu Juliette, fique atento, tráfego 12 horas em 20 milhas, o equipamento 1 Alfa 320, um deslocamento sul, livre a nível 120 em descida para o nível 060. Xaneme 143, informa o tráfego, essa posição de 1 hora a 18 milhas, com deslocamento nordeste, então, Papa Alfa 34 no nível 100. Paciente, mesmo no que é azul, Xaneme 1143. Mike Eco Delta, estabilizou? Afirmativo, estabilizado. Chame torre 1895, Mike Eco Delta. Chama torre 1895, Mike Eco Delta. três livre descida 2000 pés. O ajuste no 009. Para 2000, 1009, voo no 273. Pastor 32, acione identificação. Mantenha o nível de voo 1-0, proa da posição mar e chamidão de descida. Salvador, boa tarde, voo no 601, voa. Agora no 601. Bom, no 101, Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, mantenha a Juliette. Decolagem 4200. Bruno 273, redução de velocidade para 180 nós. O tráfego vai seguir na aproximação, um helicóptero. Ok, reduzindo 180 nós, voo 1273. Maceió, aprovado nível 190, decolada pista 10, perfil de saída Buca, transição Caju, curva esquerda, Golf 677. Transponder 5433, controle Salvador 1198. Torre Salvador, papapá, Mike Delta, passou Duma. Faixa travada, intenção na segunda milha, anterior à Índia Vitor, liberar pela esquerda para a base direita, pouso na 17. Ok, ciente, concedida a solicitação, chame na final da 17, Mike Delta. Para a final da 17, ainda não liberou o ILS, só na segunda milha de Índia Vitor, que vai ter a intenção liberada. Negativo, está concedido conforme solicitado, chame na final da 17. Para a final da 17. Papapá, Mike Delta. 4201, decola 51, controle 1918. 198, azul, 4206, Mike. Não. Salvador, boa noite, o Azul 4206, decola na Puca, Aracaju. Azul 4206, contato radar, sobe o nível de voo 350, serviço de vigilância. 350, vigilância Azul 4206. Xenem 6143, inicia redução de velocidade para 200 mais. Já reduzindo 6143. Salvador, trip 5219 para puxa, acionamento parte 3. Trip 5219, livre acionar, chame táxi, pátio 3. Gente, reportaremos táxi, obrigado. Alugou 127. Espera, para a próxima decolagem. 2856, autorizado, aliás, decolar, Ventura 00 graus, 10 mais. Decolagem 10, Golfo 856. Consigo ver que eu tenho um helicóptero que está na final da 10, mas ele não vai completar a aproximação, ele vai abandonar duas milhas para outro pouso na outra cabeceira, ok? Pode alinhar e decolar, Ventura 00 graus, 13 mais. Ok, tem livre para a gente dar 1-0, boa noite, também. O Delta livrando pela esquerda, vai cruzar a final da 1-7. 273, complete final, chame torre no 8, decimal 95. 1895, gol no 273, obrigado, bom serviço. Salvador, boa tarde, Gol 1273 na sinal da 10. Ciente, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. No aguardo, Gol 1273. Tripe 5219 para o táxi, POB 42, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Autorizado, INS, camarada estabilizado, 6143. 895, ajuste no 009. Ciente, via pátio Índia, quando pronto, 118-95, trip 5219, 1009. Obrigado, bom trabalho a todos. Alô, Chané 6201? Chané 6201, solo. 02, posição 10, acionamento. Posição 10? Aqui, 10. Livre acionar Chame Táxi, seu Chané 6201. Decolou 5.000, controle 19, desceu a 8. Com o controle 19 e 8, boa noite, 5.000, muito obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa noite, 5.000, porque da FUCA passando 1.300, desce para 390. Boa noite, 5.000, sobe a 390, vigilância radar. 7 por 8, 5 meia. O azul 4206 cruza 140. E Salvador, cordial boa tarde, 35219, pronto, ponto de espera, visual com a aeronave nacional. Ciente, mantenha o ponto de espera. Pela posição, obrigado. 273, livre pouso, 100 graus, 12 na pista 10. Livre pouso, pistão no 0, gol 1273. O Mike com Delta, solo 57, estacionar, frequência livre. Meia. Chama Centro Recife, 1-2685-4206. 2685, azul 4206, obrigado, boa noite, até amanhã. Localizadora Chané 6143. 21895, bom pouso. 1895, 6143, boa. Salvador, boa tarde, Chané 6143. Três, aguarde autorização de pouso, continua a aproximação. Essa escuta também, 143. Falo para o táxi, Chané 6201, com 123 a bordo, com fim 3 horas e meia. Tem autonomia alternativa, Chané 6201? Autonomia de 3 horas e 30, alternativa com fim. Ciente, a Chané 6201 no pátio Índia, no ponto de espera, Chané 1895, ajuste no 009. Pátio Índia 1995, obrigado. 895 a torre, ok? 895 a torre, gente. Solo 59, direito 21 ao solo. Gol 219 ao solo, à direita, gol no 275. Salvador, Gono 273, de Jonas, escuta, boa tarde. Boa tarde, Gono 273, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa vai manter da Juliette, eu vou 1273. Salvador, 356703, puxa pra nada. 3567, aguarde. Só um cheque de cabine. Mantenho 050, pastor 32. Pronto, visual com a aeronave na final curva. Flash, agora após a C2, está autorizado ali a manter. Ali mantém após o pouso da Airbus 5219. Coordeno com a equipe de solo que assim que o Airbus avinha calibrar o setor retaguarda, tá livre, chame para o táxi. Sim, chama a Juliette, gol 1273. 1273, mantenha a posição antes da Juliette. Avante, gol 1273. Paulo Salvador, boa tarde, gol 1267. Boa tarde, Gono 567. Informação em curso, Tango, copia? Gono 567, Brasília aprovado nível 360, via Pêrdulo 17. Decola da pista 10, perfil de saída Arborelefa, curva direita, transponder 5454, controle Salvador 119, decimal 8. 126, decimal 8. Qualquer secundária primária para o Gol 856? 12685. 2685. 1985. Gol no 567, cotejamento correto, chame pronto. Livre decolagem, Ventura 00 graus, 149. Livre decolagem, trip. Taxi Alpha. Boa tarde, Xanamé 143. Alfa mantém posição antes da Juliette. Via Alfa mantém posição antes da Juliette. Vem 143. E mantém. Boa noite, 1394, informação Tango. Aguarde na escuta. Trip 54 no 5. Dan 3894, identifique. Chegada é Mari, desse mantenho 060. 060, 3894. Chame Ilhéus 1201. Trip 5415, chama o controle Ilhéus 1201. Ilhéus 1201. Boa tarde. Controle Salvador, Cordial, boa tarde. Trip 5219, decolou na sua escuta. Trip 5219, contato radar, sobe para o nível 200, serviço de vigilância. 200, vigilância. É possível liberação da restrição, senhor? No momento não, que eu tenho aproximação na Mari. Tá ok, obrigado. Pastor 32, desça 2000 pés. O ajuste no 009. Descendo para 2000 no 009, pastor 32. Autorizada a final, pistão no zero, pastor 32. Charlie Romeo Juliette. 3 horas e 40 com Guarulhos não danado. Ciência 3567, Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 009. 29 via Índia, 1895, ponto de espera no 037, 3567. Gol no 273, ingressa via Juliette, portão 01. Para via Juliette, para o Uno, gol no 273, obrigado. Oceania 6143, ingressa via Juliette, portão 05. Ingressa Juliette, 05, 6143. Lima, Lima Alfa, como recebe o controle? Acionar a identificação, voar na proa da posição Bonf para a chegada Bonf, chamidão de descida. Zero uno, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 9. Iniciando, chamando a minha 2, 0, 1. A 3894, livre descida para 3000 pés, ajuste no 009. A 3894, como está recebendo o controle em 119.8? Gente, grato. Trip 5219, você pode manter a razão de subida até cruzar o 080. Nesse nível tem tráfego para o senhor. A voz está liberada. Restrição 5219, muito obrigado, senhor. Quando eu vou chamar minha 2201. Chamar minha 201, contato radar, saída da El, submantenha 360. Fazer 360 na da El, 62. Mantenha 060, 33894. 4, desça para 2000 pés. Ajuste no 009, autorizado sinal de procedimento ILS Freire, após o visão. 2009, ele é FXI, reportagem autorizada, 3294. Autoriza Leda para o Oceano 6201. Guarulhos, aprovado nível 340. Decola da pista 1-0, perfil de saída da El Leda Bride. Após intercepta, é o Pesulu 1-0, correção a Pesulu 1-6, após conforme rota do plano. Transponder 5455, controle 1-1-9-8. Guarulhos 340, decolando da 1-0 da El Leda Bride, a Pesulu 1-6, após rota do plano. 5455, transponder 1-1-9-8, é o controle. 3-2-9-7. Andrés 897, cotejamento correto, chame pronto. Vai chamar, que eu já São 3894, vetoração para sequenciamento, mantenha presente PRO 030, imitado pelo QD Mike 080 de Simbra. 030, imitado pelo QD Mike 080 de Simbra, 3894. São 3894, tráfego que o precede 12 milhas, mantém 150 de ground speed, Charlie 208. Gente, 3894. São 3894, reduza para 1709. 1970, está 3894. Controle o Paixão 32, estabilizando o procedimento. Passou 32, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre. 118, décima 95. Complete final do procedimento, chama torre, 3895. Salvador, boa tarde, está 3567, decolado, se escuta, passando ao meu pé. São 3567, contato radar, submantenha 380, saída árvore. Vende 380 até 3567. Rodou, pastor 32, está estabilizado no final do procedimento ILS, está 1-0. Sim, pastor, 3-2, cheque trem e autorizado pouso pista 10. O vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Sim, sim, pastor. Então, 3894 para final do procedimento ILS X-Ray, curva direita, proa 080, reposto estabilizado. Papa Romeu Lima Lima Alfa, desça para 4 mil pés. Ajuste 1-009. Boa tarde, eu vou fazer uma passada com a autorização. Alô, Gol 601, autorização para o Galeão. Uno 601, Galeão aprovado, nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta o Pesulo 10 após conforme rota do plano. Transponder 5450, controle 1998. 67 Madeira. 10, nada Euleda Bridge, Pesulo 10, 5450, 1998. Pono 601, na Pesulo 10 após, conforme rota do plano, corteja. Não copiou nada que eu falei, não? O senhor cotejou a rota? Confirme a rota que o senhor cotejou, por gentileza. Pesulo 10, da Euleda Bridge. Ok, Pesulo 10 até SMAP após, conforme rota do plano, coteje. Até SMAP após rota, com 601. Gol no 601, no cotejamento correto, chame pronto. Gol no 567, portão 9, pushback, acionamento. Gol no 567, livre acionado, chame táxi. Chamarei. Trip 5299, confirme. Senhora, cruzando 140, senhora. Você coordenar com Recife? Bora o Frodo Quebec Vitor 361. Sim, só quase coordenação. Aguardando, obrigado. Trip 5299, autorizado. Quebec Vitor 361. 361, autorizado, obrigado. 32 para livrar a pista sem nota. Afirmativo, pastor 32, livra esquerda, parte militar, estacionado, tudo bem, seu livro. Em quiosca, Papa Golf, o senhor tem algum setor que o senhor vai prosseguir? Você, quando recebe a senhora 62, eu não vou dar bola? Estamos 4, cheque 3 de pouso, vento 100 graus, 10 mais. Teve pouso, o baixa travada da 394. No 7, aciona transponder 0117, controle Salvador 1198. Oscar Papa Golf, cotejamento correto, para acionar chame a torre no 1895. 3564, livre acionar, chame para o pushback. 8964. Salvador, Chané 629, no guia número 5, para a cota 360, Guarulhos, com a informação CIA. Chané 6259, informação em curso Tango, copia. Ok, vai verificar a informação Tango, está pronto para a cota, 6259. Chané 6259, Guarulhos, aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta o Pesulo 16, após conforme rota do plano. Transponder 5446, controle Salvador 1198. 30360, via Pesulo 16 para Guarulhos, decolando da 10 da Euleda Bridge. Após o Pesulo 16, o transponder 5446, o controle 198. Chané 6259. Chané 6259, é o Pesulo 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano, coteja. Afirmativa, Pesulo 16 até Belo Horizonte, após Trive Ponte. O Chané 6259. Chané 6259, correto, chame pronto. Para pronto. Ora 567 para táxi. 135 a bordo, 3 horas e 52 minutos de autonomia, alterna Galeão. Gente, Golno 567, Vátio Índia, no ponto espera, chame a torre no 895, ajuste no 009. Vátio Índia, ponto de espera, 1895, Golno 567. Salve Salvador, muito boa noite, 394, Zona 5. São 3894, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 394. Guará 03, boa tarde, via chegada a mar e desça para nível de voo 050, ajuste 1009. Golf, autorizado a acionar e táxi, chama para ingresso no 7. 567, ponto de espera, pista 10. Autorizado, 67, alinhar e decolar, vento 100 graus, 129. Autorizado, decolagem, da pista 0, Golno 567. A 3894, Juliette, portão 03. Juliette para 03, tá 3894. A bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador, pronto para o táxi. Ciente, trip 5464, Pátio Índia, no ponto espera, chame turno no 895, ajuste no 009. Pátio Índia, chama na torre, 895, boa. Solo da 3897, ponte meia, dúzia, para funcionamento. Da 3897, livre acionar, chame táxi, portão 06. Chamado. Oscar Mike Tango, confirme estacionamento e pista de decolagem. Estacionamento, confirme o pátio que o senhor se encontra, Oscar Mike Tango. Eu tô saindo aqui na frequência aberta geral também, viu, sua mensagem aí. Aguarde a cópia, Oscar Maitão. Solo, Golno 940, informação tanto, autorização Guarulhos. Golno 940, aguarde a cópia. Guarda. Oscar Maitão, Gol copia. Oscar Mike Tango, Aracaju, aprovado nível 050, via Golf 677. Decola da pista 17, perfil de saída Conde, curva à esquerda, transponder 0260, controle Salvador 119, decimal 8. 198, Golf 567. Salvador, muito boa noite, 564, próxima ponte de espera da 10, pronto. 564, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-5 nós. Sim, decola 1-0, desse 5-4-6-4. 6-0 sem restrições, ou 1-5-6-7. 1-5-6-7, mantenha o perfil de saída, restrições da carga. Afirmativo, restrições da carta, então, 1-5-6-7, tal 3-6-0. 1-0, perfil de saída da El, Leda, após direto bridge, intercepta Upper Zulu 1-6, após conforme rota do plano. Transponder 5-4-7-3, controle Salvador 1-9-8. São Paulo, Guarulhos. Decola pista 1-0 na saída da Elida Bridge, onde intercepta a Upper Zulu 1-6 e após, conforme rota do plano de voo, aciona 5473 e controle 19.8, bola 940. Bola 940, cotejamento correto, chame pronto. Chamei pronto. Paulo, voo 1601, portão 2, acionamento. Voo 1601, aguarde para início do acionamento. Aguarde. Para o táxi, são 3297, 205 a bordo, 4 horas, Galeão. Centro 3897, bate 1 no Índia, no ponto de espera, chame turno 1895, ajuste no 009. Índia, bate 1 no Índia, ponto de espera, 1895. O gol no 601, coordene com a equipe de solo, que após a passagem do Airbus da Tarra Retaguarda, tem livre acionar chame táxi. Vai coordenar após a passagem do Airbus, vai. Uno 273, boa tarde, com fins aprovado nível 360, decola da pista 1-0, perfil de saída da Elleda Bridge, intercepta peso Luno 6 após, transponder 5465, controle Salvador 1-9-8. O ONU 273 informa que a transmissão muito baixa, confirme o nível e a rota. Autorizado o confim 360 da El Leda Bridge, Upper Zulu 1-6, 5465, controle 7198, voo 1273, copiado? ONU 273, obrigada, Clarisa 5, cotejamento correto, informação em curso Tango, chame pronto. Reportará o ONU 273, obrigado. Torre 1895. 1-20 graus, 403, desça para 2.000 pés, ajuste no 009, autorizado final de procedimento ILS X-Way, é passabilizado. Guará 03, está livre da restrição e taxa. ...29, curva esquerda, cruzamento do campo, o Papagolf. Curvando à esquerda para o cruzamento do campo. Papá Romeu, Lima, Lima Alfa, confirma, está fazendo desvio? Animal. Trole Oscar Papagô. Papa Romeu Lima Lima Alfa, vetoração para final do procedimento ILS X-Way, curva esquerda, proa 210, limitado pelo QD Mike 120 do NDB 5. Referindo a sua saída, mantendo meu pé para o Nordeste. Livre decolagem, 100 graus, 129. Para 3 mil pés, Lima Lima Alfa, permaneça justo. Controle, é Oscar Papagô. Papatango Oscar Papagolf, mantenha-se em condições visuais, corredor forte, 1.000 pés, na escuta do controle. Na escuta do controle, 1.000 pés, corredor forte. Gol 9567, chame centro Recife na frequência 128.8. É 7, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Ano 601, Índia no ponto espera, chame torno no 895, ajuste no 009. Índia 1295, gol 1601. Qual os 32, controle 19, decima 8. 198, 3, controle Salvador, boa noite, TAM 3897. TAM 3897, boa noite, contato radar da saída da Euleda Bridge, mantenha 340. Da Euleda Bridge, 340, 3897. Zero autorizado, anel decolar, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-2. Anel de paradama 0, gol 1-0-1. Papá Romeu Lima Lima Alfa, curva esquerda, proa 185, limitado pelo localizador. TAM 3897 solicita da presente direto da EL. TAM 3897 autorizado da EL. Obrigado. Guará 03. Guará 03, complete final do procedimento do ILS X-Ray, chame torre 118 decimal 95. Boa noite, Guará. Papá Romeu Lima Lima Alfa, desça para 2.000 pés, ajuste no 009. Sente Guará 03, continue a aproximação, vai autorização de pouso. Dano Guará. Papá Romeu, Lima, Lima Alfa, o senhor foi instruído Havana, proa 185, curva à direita, proa 170, aguardando o último vetor para interceptar o curso localizador. 185, ok? Lima Alfa. Lima Lima Alfa, tráfego que o precede 1 hora, 6 milhas, mantém 110 de velocidade indicada. Nossa 776, via chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1009. Controle, é o Gol 1601, de palavra na Dael. Gol 1601, contato radar, saída da El, tudo mantenha 360. 360, subindo, Gol 1601. Três de pouso, vento 100 graus, 15 nós. Pouso, agora 03. Romeu, Lima, Lima, Alfa, curva direita, proa 190. Controle, Oscar Papagolf para o retorno, pouso final. Oscar Papagolf, seguinte, reporte Interlagos após rotação. Reportará Interlagos após rotatória. Lima Lima Alfa irá ultrapassar o localizador, aguarde o último vetor. Motor 35464, solicita pro dividendo. Papá Romeu, Lima Lima Alfa para final do procedimento ILS X-Way, curva esquerda proa 030, reposto estabilizado. Confirmo para o solo. Posicionamento 259, informa clareza 1. Posicionamento 259, puxa o acionamento na fião. Posicionamento 259, clareza 5. Livre acionamento, chame táxi, portão 05. Livre, puxa o acionamento, chame o outro táxi, 6259. Suficiente, mantém a posição. Controle 3897, possibilidade de coordenar com o centro Broad Bridge pra gente? Não, 3897, chame o centro Recife na frequência 125.1 e coordene comigo. Ok, 1251, obrigado. Tango agora autorizado a decolagem pistão 7, vento 100 graus, 15 nós. Controle Lima Lima Alfa, está acertando logo. Lima Lima Alfa, ciente, confete final do procedimento ILS X-Way, chame torre 118 decimal 95. Torno pela pista, pressionando as manobras e livrando para o pátio de autoridade. Agilizando o Guará. Torres Salvador, Lima Lima Alfa. Lima Lima Alfa, continua a aproximação, vai pousar 1-0, 1-7. É, 1-0-0, ó, pista de pouso aqui. Tá aqui, qual é seu pátio após o pouso? É o pátio 5. Você já conhece a roda, um caminho até o pátio 5? Sabemos. Aqui vai estar sujeito aos pushbacks e saída das aeronaves comerciais. Aqui, o caminho aqui é único. Aqui, então, continua a aproximação, vai para a direção de pouso. Defende, mal. Então, o rectângulo é cola aos 4-1, tem condição da presente já de curva imediata à esquerda para cruzamento do campo? À esquerda. Ok, então já pode iniciar a curva à esquerda, cruzamento do campo e continuar na saída. Conde, controle frequência 1-9-8. Curva à esquerda, mal de ar, prosseguindo na saída. Conde, controle 119-8, obrigado. Autorizado, tendo, estamos centro Recife na frequência 1-2-6-8-5. Guaralho, virou pátio de autoridade, estacionar com essa deles. Torre, Lima Lima Alfa, avistado, trem baixo travado. Gente, Lima Alfa, o vento 1-0-0 graus, 1-5-9, me pouso não, pista 1-0. Lima Lima Alfa. Controle Papagão, meu Oscar Mike Tango. Oscar Mike Tango, prossiga. Saída Conde, acertou o cruzamento da pista, está interceptando a radial de saída. Papá Romeu, Oscar Mike Tango, contato radar, saída Conde, sub montanha 050. Ascensão para o 050, Oscar Mike Tango. A rotatória visual com o aeródromo. Oscar Papa Golf para ingresso no circuito Chame Torre, 1-1-8-95. Golf. Oscar Papa Golf. Prossiga Golf. Dá um minuto da rotatória. Recente, Papa Golf está autorizado da presente a final do 1-7, reporte. Reportará. Gol 1776, desce para 2000 pés. Ajuste 9009, autorizado final do procedimento ILS-XUE, reposta habilitada. É, 9009, reposta habilitada ILS-XUE, 9007. Gol no 601, chame centro Recife na frequência 125-1. 125-1, gol 601, vai estar. 2. Salvador, Gono 273, boa noite. Recife aprovado, nível 090 via Golf 677. Decolada a pista 1-0, perfil de saída Pulca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5, correção, transponder 0263, controle Salvador 119-8. Passou 3-2, cotejamento correto, livre acionar pátio militar, chame para correção. Só confirme o pátio que se encontra. Ok, ciente, chame pronto para o táxi, passou 3-2.